Onde eu vou, sair que vai junto. Boa noite a todos. Eu sou Luciano Buligon, prefeito de Chapecó. As pessoas perguntam assim, mas por que o senhor se identifica? Primeiro, porque nem todo mundo me conhece. Segundo, se tiver deficientes visuais na sala, eles sabem quem é que está falando, né? E a gente pensa que não, e a gente aprende isso, né? Então, hoje na conferência, por exemplo, tinha, né, Uda? Eu disse, eu sou o prefeito Luciano Burigon, estou bem no centro da mesa. Porque se é uma pessoa, daqui a pouco, mas quem é? Se não conheço pela voz, não conheço, não entende, né? E até para saber com quem, tá? Daqui a pouco tem uma. Ontem, por exemplo, tinha um senhor do Porto Alegre aqui. Daqui a pouco não conhece, acha que é o Xereque, por exemplo, né? E é o Burigon. Então é bom se identificar para não começar a prosa certo. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todos. Nós estamos, vamos fazer um combinado aqui, são 19 horas, até prazo limite de encerramento da nossa reunião é 20h30, se terminar antes não tem problema, né? Mas nós não vamos passar de 20h30. Eu gosto muito de cumprir esse horário para que a gente possa ter credibilidade quando fazer uma nova convocação. Daí, não, o prefeito que está convocando, sim, ele começa no horário e termina no horário. É porque todo mundo tem horário, né? Todo mundo tem o que fazer, todo mundo tem os seus afazeres, e a importância de saber que vai participar de uma reunião que começa em horário e termina no tal horário. Então, cumprindo aquilo que a gente já fez, mais de 100 reuniões do Ouvindo Nosso Bairro, essa é mais uma que nós estamos aqui. Eu falo por volta de 15 minutos. Nós estamos às 19 horas, até às 19h15, e depois eu gostaria de ouvir a comunidade, o que pode perguntar o que quiser, eu vou responder o que eu sei, o que eu não sei, meus colegas de governo que estão aqui comigo vão responder. Eu não estou sozinho, estão os secretários, está o vice-prefeito conosco aqui, o Hélio. Via de regra, os vereadores têm participado, não só os vereadores que estão emprestados à prefeitura, como é o caso do Carraro. O Carraro estava aqui, né? Está aqui, o gringo. Né? Sim, tem as colegas que representam o secretário não pôde, mas veio alguma colega sempre representando a secretaria, né? Para que a gente possa, se o assunto, às vezes eu não tenho domínio de todos os assuntos, para justamente a gente poder equacionar. O que é Ouvindo o Bairro? Vocês lembram ano passado que nós tivemos nas 50, nos 50, Chapecó tem 50 bairros. E tem 22 comunidades do interior. 22 comunidades que têm assim um salão comunitário, que tem uma mínima organização. E a gente, o ano passado, nós rodamos nos 50 bairros e nas 22 comunidades do interior. Nós fizemos 72 reuniões do Ouvindo o Nosso Bairro, mais o Ouvindo a Cultura, que a gente fez, nós fizemos mais uns segmentos, Ouvindo o Servidor, Ouvindo a Cultura, Ouvindo outros segmentos que eu não me lembro aqui, enfim, que deu 77 reuniões. Nessas reuniões, nós tiramos pelo menos uma ou duas pessoas de cada bairro ou de cada comunidade para ser os delegados. Então, as reuniões, o ano passado, me lembro lá no Saí, que foi uma grande reunião, foi um dia, uma noite de verão bonita, que estava repleta de pessoas, e nós fizemos e tiramos lá dois ou três, né, depende do bairro, nós tiramos dois ou três delegados. Então, essa reunião de hoje é convocação para os delegados e para quem quiser. Então, daí a importância de nós aglutinar um pouco mais, e por isso que nós estamos aqui com o Centro, com o SAIC e com o Jardim Itália. Amanhã nós temos mais um, que é lá Pastos Fortes, Santa Paulina. E vamos seguindo para quê? Daí vocês devem estar se perguntando, bom, prefeito, o ano passado o senhor foi lá nos ouvir, porque o senhor dizia que o ano que vem vai ser os 100 anos de Chapecó e o senhor veio aqui para ouvir a comunidade. Pois bem, o prefeito, ele poderia fazer essas leis orçamentárias, né, no gabinete. Daí pegava aí a Fernanda, o Nemésio, o procurador, o Marcos, os secretários, e poderia fazer o esboço da o Igor, a experiência que os servidores de carreira têm, fazer a lei E aí fazia uma audiência pública só, convocava, e estava resolvido. Mas o nosso costume, né, e as pessoas já estão se acostumando com isso, né, o prefeito de Chapecó, o nosso governo, antes sozinho e agora já acompanhado do Hélio, o ano passado e esse ano, então, né, nós tivemos sempre o compromisso de ouvir as pessoas para tentar achar a melhor saída para cada política. Então, o prefeito tem tudo aquilo ali na cabeça, né? E ele pode fazer isso no gabinete com meia dúzia de pessoas, ou ele pode fazer no meio das pessoas envolvidas nisso. Então, tem lá o plano diretor, por exemplo. Nós fizemos 70, 80 reuniões, né? 77, está me lembrando o Nemésio. Eu era vice-prefeito, o Zé pediu, igual nesse assunto nós temos que compartilhar com o maior número de pessoas, né? O PP, o plano de saúde foi feito lá, quantas reuniões? O nosso plano de mobilidade, vocês lembram que a gente discutiu, depois foi para a Câmara, discutiu de novo, foi feita audiência pública, nós fizemos pesquisa. Plano de resíduos sólidos, eu me lembro que foi mais de 12 reuniões. Plano da educação, não é diferente. Enfim, de todos esses planos aí, desde que nós assumimos como vice-prefeito, já foram 226 na reunião de hoje. Se você definir quantos dias nós fomos vice-prefeito e prefeito, né, 220 dias úteis, mais ou menos, durante o ano, né, pelo menos um ano, todos os dias nós fizemos audiência. Só para você ter uma noção do tamanho da abertura que a gente fez. Então, assim deixa o prefeito tranquilo. Eu me sinto bem fazendo isso, porque daí, quando eu vou tratar um assunto, eu tratei esse assunto com quem entende. Porque o prefeito não sabe tudo, muito menos os servidores, muito menos cada um, ninguém sabe tudo. Agora, se o prefeito vai discutir cada assunto com quem tem interesse em ajudar, você acaba acertando. O nosso plano diretor, por exemplo, é o mais moderno de Santa Catarina. Eu tenho minhas dúvidas se não é o mais moderno do Brasil. Mas o que muda isso, prefeito? Muda que a cidade está crescendo. Lá em Florianópolis, por exemplo, é um trauma para construir um prédio de mais de 2 andares. Eu falei 2. O maior problema que Joinville tem é o tal de plano diretor. O prefeito de Joinville, o dia que esteve aqui decidindo o Campeonato Catarinense, disse para mim, é um estresse, prefeito, eu não aguento mais. Porque aí as coisas não vão. E aí o que uma cidade que tem plano diretor que foi, ela acaba atraindo investimentos. Só um exemplo, né? Quem tem plano de mobilidade urbana vai acessar recursos. Hoje eu assinei documentos para acessar recursos, para terminar o elevado, fazer terminal, fazer o binário. Quem não tem, não consegue acessar. E esse plano foi feito ouvindo as pessoas. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui? Agora nós vamos, com os delegados e com todas as pessoas que tiverem interesse, porque está circulando na rede, né? Tem umas coisas que as pessoas têm mais interesse, outras menos, mas enfim, né? Tem os bairros que têm menos asfalto, as pessoas vão mais, né? Os bairros que têm mais estrutura, as pessoas não vão tanto, isso é assim, mas nós estamos indo a todos para ouvir. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos planejar os 4 anos de governo, que a gente chama de PPA. Então, ano passado, nós planejamos o ano, esse ano, porque o ano passado eu só poderia ser prefeito aquele ano, então estava planejando o ano seguinte. Agora não. Agora nós tivemos um mandato de 4 anos, e no primeiro ano do mandato a gente planeja os 4. E o que eu vim fazer isso aqui hoje é isso. Primeiro mostrar para vocês o que nós tínhamos o ano passado de prioridade, se as prioridades avançaram ou não avançaram, se elas aconteceram ou não aconteceram, e se elas vão continuar sendo prioridade para os 4 anos. Não, mas nós queremos tirar essa prioridade e botar outra. O exemplo aqui do universitário, do seminário universitário. Eles estavam pedindo a drenagem da Nereu. A drenagem está sendo feita, então já não é para prioridade. O que é prioridade? Lá no Paraíso, o asfaltamento é 7 de setembro. Já não é mais prioridade. Por quê? Ela está asfaltada. Foi asfaltada esse ano, ano passado, esse ano. Lá no Bela Vista, o ginásio de esportes. já foi feito. Então não é mais prioridade. Então é isso. Nós vamos listar aqui as prioridades e vamos juntos fazer um planejamento ouvindo vocês que estão lá no bairro, estão na comunidade. Plano plurianual é 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias, ela é feita de ano em ano. E nós também vamos tratar da lei orçamentária anual, que é o orçamento, é o dinheiro. Então, por exemplo, lá no plano plurianual, a gente diz assim, nós vamos construir 10 pontes. A gente coloca 10 pontes para 4 anos. A lei de diretriz orçamentária, apelidada de LDO, ela diz o seguinte, 3 pontes vão ser feitas o ano que vem. 10 para 4 anos. 3 vão ser feitas o ano que vem. E a lei orçamentária anual, que a gente chama de LOA, ela diz de onde que vem o dinheiro e aonde que esse dinheiro estará alocado para fazer as 3 pontes. Então nós vamos tratar da lei orçamentária, o que as pessoas chamam de orçamentos, em plural. É o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. Esse ano nós vamos falar do PPA. O ano que vem não adianta mais falar do PPA, porque ele já está feito. Entendeu? Porque ano que vem nós vamos ter ouvindo o bairro de novo. Mas o senhor não vai cansar? Eu não. Não sei se vocês vão. Eu não vou. Eu vou lá. As pessoas dizem, não, mas prefeito, o senhor lá no tal bairro tinha 25 pessoas só. Gente, eu estou fazendo minha obrigação de estar lá para ouvir as pessoas. Se vão ou não vão. Daqui um pouco nós vamos, já tem uma dica aí, de nós fazermos ouvindo o bairro eletrônico também. Ter o período da pessoa daquele bairro, ter uma semana que ela possa fazer por e-mail. Também é uma boa. Quem sabe ano que vem. Né? É uma dica, inclusive, de pessoas que de ouvindo o bairro mesmo. Ó, prefeito, eu não tenho tempo para ir lá ver o senhor, porque eu vou na aula. Mas eu queria que o senhor me desse lá 3 dias, né? Ou uma semana, enfim, que eu pudesse acessar esses 15 minutos que o senhor fala e podia escrever alguma coisa. É uma boa. É ouvindo o bairro digital, ouvindo o bairro, não sei como é que vamos chamar isso, virtual. Eu acho que dá para implementar. Já tem uma ideia aí que foi ouvido num bairro que dá para nós implementar ano que vem. Além de nós fazer a reunião presencial, deixar uma semaninha para alguém fazer sugestão. A lei orçamentária, a lei, o PPA e a LDO, nossa, as leis orçamentárias do município, elas tramitam ali. Eu não vou cansar vocês, eu só boto esse quadro. Para dizer que os prazos que estão lá, as datas, né? Então a LDO desse ano ela já foi, ó, 15/4, a Câmara já votou, quero registrar aqui a presença do vereador Cleito, que chegou aqui agora. A Câmara já votou, mas olha lá, ó, a anual, a LOA, 31, e a do primeiro mandato, 31/8. Ó. Aquele 31/8 ali da LOA está errado, né? 31/10. É 31 de outubro a lei orçamentária. Agora que eu me dei conta. E olha que nós ficamos com esse troço errado aí há horas. Né? A LOA é 31 de outubro, o último dia para mandar ela para a Câmara. E a Câmara tem que devolver até o último dia do ano anterior à vigência dela. Então, depois de nós fazermos essa conversa aqui, a Câmara também, quando tramitar, a Câmara também pode fazer isso. Ninguém impede que a Câmara vá lá lhe ouvir, vá lá fazer uma reunião, vá lá convocar. E tem alguém que diz assim, mas prefeito, não é mais fácil o senhor ir na minha casa para me ouvir? Seria. Né? Mas vamos fazer uma conta junto aqui. Se eu fosse meia hora na casa de cada chapecoense, não, emparelhando Natal, Ano Novo, e domingo, e sábado, e feriado, nós ficaríamos 14 anos e meio para dar essa volta inteira. Aí você foi o mandato. Né? Então não tem, eu até gostaria, porque na sua casa, por exemplo, ia tomar um chimarrão, nós ia falar do tempo que o senhor foi professor do Nemésio, né? Que o Nemésio, o senhor foi treinador dele, não foi? Né? E era ruim de bola, que Deus ali. Pelo menos agora é um bom diretor. Então, essa é a diferença de nós não podermos ir nas suas casas e pedir que venha até aqui. Eu gosto de botar esse negócio familiar e público para explicar o seguinte. Pode botar a foto ali. Aquele lá é o Xereque, ó. A Fiona e os três piazinhos dele, a menininha. Acho que é uma menina e dois guri, né? A diferença minha dele é que eu tenho duas meninas e um guri. O Xereque diz que eu sou parecido com ele, eu até acho que sou mesmo. E ele está ali, né? A Fiona, então, aquela foto é para dizer o seguinte, que o prefeito, ele é um cidadão normal, como qualquer outro cidadão, com a diferença que ele se candidatou e se elegeu. Mas daí diz assim, mas por quê? Não, porque o senhor lá, qualquer pai de família, qualquer mãe de família, administra um orçamento também, né? Para tanto que está lá, ó, o que que um pai de família, uma mãe de família tem na cabeça? Tem saúde, alimentação, educação, transporte, cuidados pessoais, lazer. Mas que lazer, prefeito? Eu só vou no jogo da Chape. Pois é, mas jogo da Chape é lazer. O senhor sabia que é? Olha lá, ó. Ontem, por exemplo, tinha 12 mil pessoas. Pagaram o ingresso para estar lá, né? Sai do orçamento pessoal. Por favor, não me pode botar. E o outro, o orçamento público. O prefeito é, então, um administrador de um orçamento um pouco maior que o familiar, que é um orçamento público. É só isso a diferença. Então, eu não sou melhor que ninguém. Aliás, a nossa eleição me deu uma certeza. Deu para mim uma certeza. Qualquer um pode ser prefeito, pois até eu sou. Então, como que não pode? Que diferença eu tenho de outros? Nenhuma. Eu digo para as crianças vêm muito tirar foto aqui, ou quando eu vou nos colégios. Eu digo para as crianças, se vocês têm um sonho e disciplina, e vocês vão conseguir. Mas tem que ser do bem, né? Não pode ser sonho ruim, né? Se você tiver sonho e disciplina, conjugar essas duas coisas junto dá certo. Mas por que que tu acha? Porque deu comigo? Se deu comigo, dá com outro. Não dá, porque que diferença eu tenho? Nenhuma. Então, até outubro, eu não tinha essa certeza. Hoje eu tenho. Qualquer um pode ser prefeito, pois até eu sou. É verdade. Agora, o que que o prefeito tem na cabeça? E o prefeito aumenta um pouco os problemas, né? Que é o caso ali, por exemplo. Ele está assustado ali, por quê? Porque além daqueles problemas de orçamento familiar, tu tem um muito maiores, que são os orçamentos públicos, né? Porque aí aumenta os problemas e aí vai lá. Obras, licitação, salário, previdência, restaurante popular, transporte. Se chove é porque chove, se não chove é porque não chove. Tu tem problema com muita chuva, tem problema com pouca chuva, tem problema com chuva média. Cai ponte, não cai ponte. Agora, o pessoal que cuida das estradas aqui, o gringo, o Carraro, e o Crestani estavam me dizendo, prefeito, agora o problema é que está muito seco. Aí esbugalha, vira um poeirão e o tal de cascalho não infiltra, ele não se firma, ele fica solto. Então, o prefeito tem esses problemas, mas é um pai de família ou uma mãe de família que aumenta os seus problemas. É isso que eu quero dizer para vocês, por isso que eu quero dizer o seguinte: se não foi feita alguma coisa, não é que o prefeito não queira. Ele ouviu as pessoas certas, ele definiu as prioridades certas, mas não aconteceu o dinheiro. E as demandas sempre são maiores que o dinheiro. Sempre a gente tem mais demanda que o dinheiro. Não é em casa assim? A gente não teria vontade de botar um climatizador em cada peça da casa? Não teria vontade de comprar um fogão novo, de que está lá aquele fogão incomodando, que está. Não teria. Eu, por exemplo, faz uns 3 anos que eu quero trocar as portas lá de casa. Consegui trocar o fogão agora e fui pagar o Rambo e disse que não vai me cobrar, não sei por quê. Me deu de presente o cano do fogão que eu botei lá. A só a mão de obra. Não, eu levei os canos para fazer isso. Eu botei um cotovelo num cano lá, ele não quis me cobrar, mas tudo bem. Mas assim, ó, eu além disso, eu gostaria de ter uma televisão em cada peça, de ter um climatizador. Não é assim? Por que que não tem? Porque eu vou ter que trocar os pneus do carro, tem que pagar o IPVA, a filha passou no vestibular, é assim. E prefeito é assim. Então não é maldade. Se eu não faço, se o Hélio não faz. Se os secretários não fazem, não é porque não ouvimos certo, não é porque não soubemos o que tem que ser feito. É porque nós não temos dinheiro para fazer aquilo porque estamos fazendo outra coisa. Então, para fechar aqui, ó, o dinheiro que vem, eu estou me espichando um pouco, quero terminar a conversa. Do dinheiro que vem para o município de Chapecó, aqueles números ali são interessantes. O caixa do município de Chapecó, por exemplo. A média dos municípios nacional, 57% do que entra no caixa vem da União. Retorno do imposto e tal. Em Chapecó é 45%. No bolo tributário da maioria dos municípios, a média nacional é 25% vem do Estado. No, em Chapecó é 22%. E a média nacional do bolo tributário dos municípios é 18%. Arrecadação própria. ISS, IPTU, aquilo que se arrecada no cofre. Chapecó é 20,25%. Então, esse é o dinheiro que entra. E as demandas são grandes. Né? E por último, aqui só para fechar antes de entrar nas demandas, para dizer o seguinte, só para se ter uma noção de tamanho. Né? Às vezes o cara olha assim e diz, mas tu é grandão. Não, se me comparar com um jogador de basquete, não. Se me comparar com uma criança, eu sou. Né? Então, depende do parâmetro. Então, eu vou comparar uma coisa com vocês aqui. A maior empresa de Chapecó, a partir de dezembro, chama-se Aurora. Não que a Sadia tenha diminuído, foi a Aurora que cresceu. A Aurora cresceu, a Aurora se expandiu e cresceu. E a Aurora ultrapassou a Sadia, elas são as duas maiores. Né? A Aurora, o orçamento de um ano da Aurora, um ano, é o equivalente a 12 anos o orçamento, 12 anos e meio o orçamento do município. Só para se ter uma noção de grandeza, que parece que o município é o maior, não é. Nós temos mais de 200 médicos que nós pagamos. Tu imagina se nós tivéssemos o orçamento da Aurora. Três prefeitos e mais seis meses. É o orçamento de um ano da Aurora. E o nosso é 700 milhões, o da Aurora é 8,5 bi. Só para você ter uma noção de grandeza. Aí, não, o senhor está dizendo que a Aurora tem que diminuir? Não, não, não. Deus ali, eu quero que a Aurora duplique. É, mas se o município também... Só para a gente ter uma noção, para saber mais ou menos qual é o tamanho. 7,22, passei um pouco do meu... Demandas que foram apresentadas em 2016, eu vou deixar elas aí quando vocês quiserem. O centro, por exemplo, definiu que era correções na pavimentação asfáltica. Estamos fazendo, né? E tubulação, ampliação, possibilidades. Outro, o SAIC. O SAIC começou com a pavimentação da Rua Diamantina, atrás do SESC, e terminou com investimentos na área de educação e lazer para os jovens ali. Depois, se vocês quiserem, a gente volta. Eu só estou passando rapidinho. Jardim Itália. Alterar o portão de entrada do colégio em frente ao SESC. E o último ali, o córrego próximo à escola, transborda em dias de chuva. Quase que uma redundância, né? O córrego transborda em dia de chuva. Só faltava ele transbordar na seca. Mas tá bom. Prioridades que estão na lei orçamentária desse ano, de 2017. O centro, a macrodrenagem. O SAIC, pavimentação asfáltica e construção do CEIM junto a aos dois existentes. Jardim Itália, alteração da entrada da escola, pavimentação asfáltica e macrodrenagem. Bom, agora é com vocês. Agora eu fico aqui e vocês falam. Essas são as prioridades que estão aí. Elas vão continuar aí, vai ter outras. Vocês acham que nós primeiro vamos fazer essas para depois buscar outras? Mas também, se vocês querem perguntar qualquer coisa, perguntem. Fiquem à vontade. Se quiser perguntar, ô prefeito, por que o senhor engordou ou emagreceu? Vou dizer, engordei, já estou dizendo, para nem perguntar. Nunca tive tão gordo, estou com 108 quilos. Quando eu casei, eu tinha 91. Quando me elegi vice-prefeito, tinha 94. O casamento faz bem, não é quando a cozinheira... Então a palavra está com vocês, agora eu quero ouvir. O Carraro, ele é presidente de umas oito bairros, mas no SAIC ele... É. Pois não. Boa noite, prefeito, e boa noite a todos. Quero entregar aqui, prefeito, uma das prioridades, que é a ampliação lá do ginásio do SAIC, né, e do Jardim Itália, certo? E mais algumas coisas aqui que a gente pediu aí, o nosso conselheiro lá da saúde... Pediu aqui, a gente já conversou com o gringo, é coisas que... O Luiz Paulo Carraro, só para esclarecer, ele é vereador, hoje está como prefeito lá da EFAP, subprefeito da EFAP, E é presidente do Conselho Comunitário dos bairros Saíque e Jardim Itália. São juntos lá. Por isso que ele está falando aqui e me entregando o documento. Falando como presidente. Isso. Isso aí. Então, algumas coisas a gente já está... E faltou aí, prefeito, uma das coisas que foram pedidas lá naquele outro vindo do nosso bairro, que o conselheiro estava pedindo aqui, que era a pintura do centro de saúde lá. Não, ele está ali, só que não ficou com prioridade. É, o centro de saúde precisa de uma tinta, que nem a prefeitura, né? Então, seria essas as prioridades? Tá bom. Aqui as prioridades que estão aqui, ampliação do ginásio esportivo, banheiro, almoxarifado, cozinha, né? Complementação da pavimentação asfáltica no bairro e ruas com calçamento, Marcolino da Silva, Milton Muniz, isso aí. Tem só duas ruas lá, deixa uma, no Saíque. No Saíque. O calçamento que é só fazer a base em cima do calçamento. Mas tem que fazer. Lá do bairro, tá bom. Saíque. Obrigado. E o posto é contigo. Esse aqui é. Aperta, segura. Eu tinha aqui. Vamos lá, gente. A palavra está livre, hein? Pois não, Luiz Rambo. Luiz mora no centro. Boa noite a todos vocês. Eu gostaria de aproveitar, pedir ao prefeito para ver, com referência da praça do centro, a Coronel Bertazzo, para que se colocasse, eventualmente, ter um parque infantil lá para as crianças e tudo. Mas que se ampliasse. Eu tenho um projeto que poderia ser retransmitido para a prefeitura, para o prefeito e para a comunidade, para que houvesse a inclusão social nesse parque. É um projeto excelente. E aí ele iria beneficiar pessoas cadeirantes. Tem roda giratória para cadeirante, gangorra, balanços, para que essas pessoas que fossem até ali, que seria para Chapecó um incentivo excelente, e que nós estaríamos contemplando aos cadeirantes. E essa inclusão social seria de tamanha importância para a nossa região, para Chapecó, onde nós temos esse centro ali integrado e estaríamos beneficiando todas essas pessoas. E, mesmo assim, as pessoas estariam contempladas também nesse parque, no mesmo local onde está o parque, mas com a ampliação do espaço para a utilização dele. Seria algo a acrescentar e que poderia ser, no futuro, implementado nessa praça. É isso aí. Obrigado, Luiz. Só pega aí para deixar gravado, faz favor. Eu sou Jacir, moro no bairro Saíque. Vamos botar o bairro Saíque, as prioridades ali, mesmo. Só para nós ter escrito ali. Volta. Bairro Saíque. Pois aí, então, eu moro no bairro Saíque, participei também na reunião do bairro, né? Sim. E foi listado lá na rua Milton Muniz o asfalto. E o prefeito colocou como prioridade nesse ano. É esse ano ainda, prefeito? Ou é para o próximo ano? Escuta ali, vai na prioridade desse ano. Pavimentação asfáltica do Saíque é da Marcolina, é esse ano. Está com prioridade esse ano. Vai acontecer? Não te garanto por causa das finanças. Mas pega a Marcolina e a Milton Muniz? Aquelas que estão lá, ó, Rua Machado de Assis entre a Benjamin Constante e a Quintino Bocaiúva e a... Paulo Milton Muniz? E a Rua Marcolina da Silva tal, e a Rua Milton Muniz, saindo da Marechal Peixoto até a Cleveland. Ok, é isso mesmo. É essa aí, né? É para esse ano, então? Não é Paulo, é Milton, né? O nome da rua. É Milton Paulo Muniz. Milton Paulo. É que nem o Paulo Carraro, assim, Paulo. Obrigado, prefeito. Tá, obrigado. Essa é para acontecer esse ano. Se não acontecer, fica para o outro ano. E aí ela fica programada como prioridade. Quer dizer, o prefeito vai lá fazer asfalto, se ele atender a comunidade, tem que fazer aquela que está no orçamento. Isso aí está no orçamento desse ano. As prioridades estão aí, né? E nós vamos renová-las, ela, estou explicando, mostrando, né? E a gente renova elas se não saírem, né? Como o teu caso, por exemplo, está aí, vai ficar. Alguém quer contribuir? Mais alguém do centro? Eu sou morador do centro, apesar que a minha comunidade é a Santa Maria. E o centro, as correções, pavimentação asfáltica, é o que a gente está fazendo, né? Em algumas do centro, porque no centro mesmo não tem muitas, tem a Nereu e a Fernando só, né? A Avenida Getúlio Vargas, ela não chegou no centro, ela é lá só do líder, lá para cima, né? E as, mas só que isso aí não é só repavimentação, é conserto, que o ano passado tinha bastante buraco, vocês lembram, a gente fez um mutirão, né? E a gente cumpriu isso aí. E o que nós temos no centro também, nós temos algum problema de drenagem que acontece no, ali no Ecoparque, né? A gente fez uma obra, é uma encrenca ali quando chove, e isso está dentro daquele grande projeto da macro-drenagem, né? O vice-prefeito Hélio até esses dias teve com o pessoal aqui do centro também, que é atrás ali da Fotos Barrichello. Ali, todas as águas que descem desde o bairro São Pedro, do bairro, da região do bairro São Pedro, da região do nosso glorioso Pastos Fortes, dessa região onde nós estamos aqui, da região do Palmital, parte do Palmital, elas correm tudo ali na Mato Grosso. Ali é uma encrenca, é um volume de água, né? Uma das maiores obras de drenagem que está dentro daquele plano é ali. A partir do sindicato dos bancários, até naquele canhadão lá da Antônio Morandini, lá atrás do Sesc, que é a Jardim Itália. É uma das maiores obras que tem que ser feita, porque ali dá um volume de água que eu não sei se vocês já passaram ali, chega a assustar quando é uma enxurrada de verão naquelas, é impressionante. Então, isso é uma obra que o centro reivindica muito e que ele sofre, né, entre aspas, por conta da urbanização de todos os lados aqui da cidade, porque é a bacia, né? E a partir dali, aonde a Antônio Morandini muda de nome, as pessoas não se dão conta ali que ela muda de nome naquele quebra-mola atrás do Sesc ali. A partir dali ela é Caravelas, tem um primeiro... Marquesa de Caravelas, ela muda ali. Quando ela muda de nome, é ali que passa o maior volume de águas, né? Que atinge o centro e o Jardim Itália. É a grande reivindicação. No Jardim Itália, a grande reivindicação também era a sinalização da Antônio Morandini. Isso a gente já entregou, né? Não sei se... E as pessoas... Eu vou abrir o coração, né? Que as pessoas parece que esquecem de agradecer, né? Parece que ficam. Eu fui lá no Bela Vista, por exemplo, a gente fez duas grandes obras para o Bela Vista, né? E daí estava lá o representante, ele não disse muito obrigado, não... e eu disse para ele, tu não vai dizer, ele ficou me olhando, acho que não disse. E eu olhei para ele, ele olhou para mim e fiquei me olhando. Mas o que eu vou dizer, né? Se não quer dizer, não diz. Aqui na Nereu Ramos, gente, se vocês forem, eu passei de tarde ali agora. A Nereu Ramos chega a ter 4,5 metros de drenagem. E daí tem pessoas que dizem assim, larga de ser burro, prefeito. Não faça obra embaixo do asfalto. Mas como é que eu não vou fazer? E foi um pedido do condomínio. Vocês lembram que nós fizemos ouvindo o bairro lá? Veio um condomínio, que eu não consigo me lembrar o nome do condomínio, que é bem ali onde tem a lombada eletrônica. Flamboyant, nome de flor. Tiveram lá, pediram, eu sei porque tem uma que eu conheço bem lá. Tiveram lá, fizeram a reivindicação, agora que está feita a obra, custava Cristo do céu ir lá dizer, ó, joinha, vai só um lá para agradecer, né? Mas não dá para dizer que todo mundo é assim, porque lá no Cristo Rei, segunda-feira, por exemplo, uma criança, que vocês lembram que nós fizemos a reunião no Bela Vista, lá onde tem a cozinha, embaixo do salão comunitário, e tinha uma criança lá que pediu um playground, e a gente conseguiu arrumar o playground, e ela mandou um áudio agradecendo. Bonito. Agradecer, né? Ação de graça. Agradecer é uma coisa que a gente precisa melhorar, né? Por isso eu quero agradecer vocês e estar todos aqui. Muito obrigado. Então depois vocês vão dizer, o homem nem agradeceu que nós fomos lá. Hein? o binário do centro, a organização do trânsito, o centro pedia, né? Porque, na verdade, o centro é de todo mundo, né? Por exemplo, meu pai e minha mãe, eles não moram aqui. Quando eles vêm me visitar no final do ano, eu boto os dois dentro do carro e vou no centro para mostrar as luzinhas de Natal, vou no centro para mostrar as lojas, vou no centro chupar um picolé, tomar um sorvete. Vocês não são assim? São também. A minha irmã mora lá em Sorriso, né? Eu vim e trouxe ela no centro. O centro é de todos. O centro é de todos, não venha dizer que não, né? A minha comunidade, por exemplo, é o Santa Maria, onde eu vou na igreja, eu vou no posto de saúde. É porque eu moro ali para o lado do Santa Maria. Mas o centro é de todos. O centro é onde a gente... A Avenida Getúlio Vargas é bonita e tal. E o plano diretor democratizou o centro. Vocês sabiam disso? Antes, no centro, tu só podia construir 14 andares. Como é os lotes mais caros, ninguém construía. Agora a gente pode construir um monte de andares. Isso faz com que tenha mais apartamentos, se torne mais barato e as pessoas mais chance de morar no centro, né? Então ele está democratizado. E aí tem o centro do Passo dos Fortes, tem o centro do... Né, que é o centro do SAIC. É ali perto do salão, do nosso centro Ilma Denez. Ele pode ser também ali na rua Barão do Rio Branco, na esquina com Antônio Morandini, ali também pode ser, né? Que é bem... Todo o Passo dos Fortes, o centro dele, onde é o centro? Na Borges de Medeiros, ali, tu olha assim, parece uma cidade. Né, né, Mário? Mais alguém? Senão nós podemos dar encaminhamento. Bom, para dar respostas, então, nós estamos hoje, assinei e tive a satisfação de receber um documento da Celesc que nós precisávamos. Hoje nós fizemos um encaminhamento de 30 milhões de reais para buscar recursos do Ministério da Cidade. Chapecó já sai na frente porque assinamos hoje a proposta. Pode demorar alguns dias, enfim, que é justamente para a gente fazer essas obras de drenagem, fazer obra de recapeamento, fazer o binário, fazer um novo terminal, né, fazer o terminal urbano aqui, que é um... Eu tenho vergonha de dizer, às vezes, que é um terminal urbano, né, porque nós precisamos melhorar, nós precisamos que as famílias andem lá. Né, nós temos algumas ações do transporte coletivo. Então, são obras que vão, são recursos que vão vir agregar a essa nossa matriz aqui. Né, e nós vamos buscar esses recursos, obviamente, né, com autorização da Câmara de Vereadores, com autorização de todos os moradores. E o que eu estou falando aqui está ficando gravado, está à disposição para quem quiser. Né? Eu quero agradecer, então, a comunidade que já se organizou, que vieram com documento, como é o Carraro, o Rambo, que veio fazer. O Rambo tem o que ele disse aqui, e é bem interessante o que ele tem. Ele tem um projeto de fazer brinquedos com acessibilidade. Então, criança que tem, por exemplo, cadeira de roda, ou adulto, enfim, né? Brinquedos que têm acessibilidade. E a proposta dele, eu vou pedir que se inclua, né, dentro das prioridades do centro, é primeiro começar na Praça Coronel Bertazzo, que tem um espaço, fazer a primeira praça acessível. Essa é a vontade dele. E ele tem, já tinha me dito isso, e foi bom que ele lembrou aqui, porque agora fica na registrada, eu acho que é uma proposta legal, né? Na conferência. Pediram. Legal. Hoje tinha a 11ª conferência de assistência social. Tive o privilégio de estar lá às 8h15 da manhã, abrimos. Aí por 20 para as 9 começou a conferência. E foi muito boa também, dizendo aqui, estava bem concorrida, as pessoas estavam lá se dedicando. E a nossa secretária Uda, da Assistência Social, está dizendo que uma das propostas foi maior possibilidade de acessibilidade a todos os serviços, inclusive ao lazer. Então, é muito simpática essa questão do Rambo, que eu acho que nós temos que colocar. Eu quero agradecer, foi muito rica essa contribuição, e quero agradecer. Agradecer ao Jacir, que falou, a todos que vocês falaram. E o bom é que nós não precisamos mesmo. Não precisa? Pois é, exatamente. Que o espaço que tem hoje da Coronel Bertazzo já atende, né? Então, eu acho que é muito interessante. Eu recebo, então, a ampliação do ginásio do SAIC, do Jardim Itália, que é o ginásio, esse aqui é o ginásio que está lá no centro comunitário, aquele que a gente construiu juntos e tal, que era uma quadra coberta, acabou virando um ginásio, né? Ampliação, vamos colocar, então, a melhoria na unidade de saúde do SAIC, que está ali, né? Nós... É amanhã, Marcos? O Marcos está aí? É amanhã que nós assinamos a pintura lá no... É. Nós estamos assinando uma pintura amanhã da Arena e do Centro Eventos. A tinta foi dada de presente por uma empresa comovida ainda com a nossa tragédia. E são muitos os atos de solidariedade que nós temos encontrado. Esse é um. Nós vamos assinar amanhã. Killing, uma empresa conhecida, está doando todas as tintas para pintar a Arena e para pintar o Centro Eventos, como um modo de nos ajudar a nossa autoestima e tal. Isso vai nos ajudar a conseguir pintar, por exemplo, esse é um compromisso que a gente tem que fazer, e se Deus quiser, esse ano nós vamos lá pintar. A gente conseguiu fazer a calçada lá, né, que era um problema também. Isso vai nos ajudar. Pavimentação asfáltica da Marcolino e Milton Muniz fica no orçamento. Quem sabe a gente consiga fazer um trecho esse ano. Essa é a minha expectativa. E se for muito bem, fizemos dois. Né? Mas vai ficar como prioridade. Que são poucas as ruas que tem lá ainda, né? Mas a prioridade é essa. Nós também temos lá no sair. Dessas ruas? Uhum. E é dessas ruas que a senhora está falando. Isso. Tá certo. Sim, por isso que está no documento ali e já estava lá como prioridade, né? O playground da praça eu respondi. E eu quero, então, reafirmar aqui as demandas que estão ali, né? O que já foi feito sai e o que não foi feito sobe, né? Então, o centro continua pedindo a marco de drenagem, que é o grande problema que tem hoje. A gente conseguiu avançar, mas daí vocês perguntam assim, o senhor não fez nada, fizemos o que foi possível lá no nosso ecoparque, e resolveu, porque nenhuma chuva mais depois incomodou. A gente, o gringo diz, esgrandou, né? Alargou, tiramos um obstáculo que tinha, fizemos uma galeria, né? Tiramos os tubos que tinham lá, na rua ali da Kitson, ali, a rua... Cecília, e melhorou bastante. Quer dizer, depois daquelas obras, não teve, apesar de ter grande volume de chuva, não teve mais alagamento. Então a gente fez, mas continua com a prioridade do centro esse projeto, que, aliás, nós estamos com muita esperança de conseguir nesses 4 anos aí a gente resolver isso. Eu, nesse momento, passo a palavra aos vereadores que quiserem utilizar, via de regra, o Cleito Fossá sempre usa, né? E depois eu vou pedir para o vice-prefeito, então, fazer o encerramento. Nós temos uma eleição hoje lá no CRC. Quem quiser votar tem que ir lá, eu acho. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Boa noite a todos, a todas. Cumprimentar o prefeito, o Hélio. Lá no CRC tem uns 500 então, eleitores. Então lá tem um monte de gente votando. Isso demonstra que... Dirceu, os cumprimentos, Rambo, moradores... Um pouco diferente do papel do prefeito, os vereadores têm o papel de acompanhar o trabalho da prefeitura, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista da fiscalização e da representação. Então, as audiências públicas, eu tenho participado a fim de compreender principalmente as demandas que vêm da sociedade, até porque todas as pautas apresentadas pelos moradores estão vinculadas à ata da audiência pública e vinculadas às leis orçamentárias que serão apreciadas por nós, vereadores. Eu adoraria fazer audiências públicas, até porque eu sou um dos vereadores que mais apresenta o pedido, mas lá a maioria, infelizmente, não permite. Então, acredito que não terá audiências públicas para a lei orçamentária, até porque o projeto da minha autoria foi reprovado para garantir essa participação no Poder Legislativo. E entendo a maioria. Rambo, preciso citar aqui o projeto de lei 6.782, de 2015. Eu escrevi esse projeto, que obriga o Poder Executivo, e foi aprovado pela maioria, que a partir de 2015, todos os playgrounds, todas as praças públicas e escolas deverão ser além dos brinquedos normais, com brinquedos adaptados. Desde 2015, a lei, também não recebi nenhum agradecimento, Buligol, mas é nosso papel de gestor público ser criticado e também não ser agradecido, né? Mas é um projeto da nossa autoria, está desde 2015 vigendo, foi publicado, não foi vetado pelo Executivo, então tem lei para isso, né? Então, que fique isso, essa notícia, para que essa lei seja cumprida, né? Para nós garantir acessibilidade também para essas pessoas. Aqui no centro, eu quero fazer dois debates. Eu acho que o Buligol já deu uma resposta, não lembro qual foi a audiência pública, prefeito, que é o sim do centro, que vai ter uma mudança, eu acho que é importante, e a mudança seria importante também ouvir os empregadores, que é uma, e está aqui a secretária de Educação, meus cumprimentos, de que nós precisamos esticar um pouco o horário. Não sei como que nós faríamos isso. Eu sei que tem o horário dos funcionários públicos, né, mas tem uma grande reclamação, ou sugestões, daria para dizer, dos usuários desse serviço, para ampliar o serviço, porque a maioria do comércio vai até, às vezes, 19h30, nós temos que tentar buscar um meio termo, né, nesse sentido. Eu sei que não vai ter processo de sinagem das 18 até as 19 horas, mas, quem sabe, uma alternativa para ser pensada e refletida sobre esse assunto. E outro tema importante que também merece um debate no centro é o estacionamento rotativo. O estacionamento rotativo é um objeto de debate, de discussão. Tem vereadores aqui, o Cararo, vejo aqui outros colegas, que é debatido na Câmara de Vereadores, que nós precisamos rever essa forma do estacionamento rotativo. Né? Eu queria colocar aqui como proposta da audiência pública, tá, que nós possamos, no próximo contrato, que eu sei que é uma concessão, determinar regras. E, às vezes, é uma regra tão pequena, tá, que é, pelo menos, prorrogar o prazo para poder regularizar, para não receber os pontos na carteira, que é a maior complicação. Né? Outra, as alterações têm que ser mais acessíveis aos usuários, que hoje é difícil nós tentar tirar uma notificação, às vezes, tem que correr atrás e procurar caçar uma orientadora. Né? Nós precisamos também rever a forma de participação do executivo na arrecadação, que eu entendo, e a opinião é minha, que ele não é rotativo, ele apenas é arrecadatório para a empresa, é a opinião que eu tenho, e nós precisamos, que é uma verba municipal, que nós possamos se apropriar mais dela. Nós temos que rever esse contrato para que nós possamos ter um recurso alternativo. Né? Uma das propostas é criar um fundo de mobilidade para investir em ciclovias, ou quem sabe, subsidiar o transporte coletivo. É uma das propostas que a gente vem debatendo no Poder Legislativo. E, no mais, me colocar à disposição. Tenho certeza que vou acompanhar todas as demandas que os moradores apresentaram na Câmara para que sejam aprovadas e que tenham um orçamento municipal. Esse orçamento que eu evito falar aqui, porque aqui é uma audiência específica do Vindo Nosso Bairro, um projeto no qual eu considero um dos mais importantes e relevantes. Falei isso já em várias audiências. Eu cumprimentei até o prefeito por essa medida, que essa medida se torne uma política institucional e para que os próximos governos, seja quem for, adote ela, né, para que nós possamos aprimorar. E as redes sociais é um canal importantíssimo que tem que ser levado em consideração, e criar um ouvindo digital seria vou usar a linguagem jovem, sacada do Poder Executivo, muito, muito importante. Né? Então, tem todo o apoio para isso, acho que é muito importante. E que nós possamos efetivar. E aqui a gente debate propostas, ideias, sugestões. Né? E as outras ideias, sugestões que não concorda, deixo para os fóruns competentes. Tá? Então, boa noite a todos. Obrigado. Muito obrigado pelos elogios também. Né? Hélio, tu já votou lá ou vai votar? Não, vou votar. Vai votar? O Hélio está preocupado com a votação. Parece que está. Eu falei aqui com a Lúcia, ela está lá ainda, na fila. É. Mas, enfim... Eu quero agradecer, então, a participação de todos. Fico muito feliz em nós termos, mais uma vez, contribuído com a nossa cidade. Né? Eu estou muito feliz de ser prefeito, de estar acompanhado dessa equipe maravilhosa, de ter o vice-prefeito entusiasmado, de ter um grupo político que nos ajuda muito. Né? É sempre bom lembrar os deputados, né, que nos ajudam, o João, ex-prefeito, que sentiu que quer ser prefeito. O Merizio, que é um prefeito daqui, o Altair Silva, o Parisotto, são os deputados que, de longe, são os deputados que mais nos ajudam. Né? Estão provocando uma grande revolução em obras aqui em Chapecó. E aproveitar aqui a vinda do Cleito e pedir que os deputados do PMDB, o presidente da República, que é do PMDB, do partido dele, que nos ajudem também. Né? Chapecó merece. O João, por exemplo, o João Rodrigues, ele tem 14 milhões de emendas, ele coloca 8 milhões e meio em Chapecó. Tu já pensou se os outros deputados do PT e do PMDB fizessem pelo menos um pedacinho disso? Né? Não é para mim, não é para vocês, é para o povo, para a cidade. Então eu queria mais uma vez fazer um apelo aqui aos deputados do PMDB, do PT, do PCdoB, que possam, do PR, mandou 200 pilas, ajuda, ajuda. E assim, é o que nós somos prefeito de 100%, né? Ainda que nós tivemos 60, quase 62% dos votos, depois de eleito, tu é prefeito de 100%. Então eu queria fazer esse apelo para que fique também registrado que o prefeito vai valorizar, sim, aquele deputado que trouxer as obras para cá. Né? Vai valorizar. Eu deixo o deputado falar por último, inclusive. E eu e o vice, né, vice? Nós ficamos batendo palma. Tá bem? Então, muito obrigado pela presença de todos. Né? Vamos, quem quer assistir o jogo, assista. Quem quer assistir o jornal, assista. Quem quer ir votar, vota. Quem quiser fazer um carreteiro, como eu vou fazer para minha patroa agora, pode fazer. Quem quiser comer um cachorro quente, pode. Vão todos com Deus, tenham um bom sono, uma boa tranquilidade. E estamos felizes com a chapa e domingo vamos ganhar de novo. Obrigado, um abraço.